Passo dentro do documento, misturo esse documento, a gente coloca as condições de casa, né, a condição dos pacientes, dos usuários, familiares, e fazemos fizemos uma proposta. O pessoal do Alto está aí. Oi? O pessoal do Alto. Não, eu estou chegando. Ah, só está chegando. Vou esperar ele chegar.